Portanto, nós temos uma tarefa enorme no país, que é, em nome da democracia, defender o pensamento, defender as liberdades desses 45 milhões de brasileiros que nos acompanharam até aqui. Nós temos a responsabilidade de fazer uma oposição colocando os interesses nacionais, o interesse de todo o povo brasileiro, acima de tudo. Porque nós aqui temos um compromisso com a prosperidade desse país. Nós temos que fazer uma profissão de fé de que nós vamos continuar a nossa caminhada conversando com as pessoas, nos reconectando com as bases, nos reconectando com os pobres desse país,